Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Como é bom estar aqui com vocês. O título da mensagem desta manhã é assim: O fechamento da porta da graça, uma visão apocalíptica. Abre a Bíblia no livro do Apocalipse. Queridos, quantos de vocês já ouviram falar do fechamento da porta da graça? Levanta a mão. A maioria de vocês, alguém nunca ouviu falar de fechamento da porta da graça? Levanta a mão. Bom, todos que estão aqui já ouviram falar. Eu gosto muito desse tema, eu acho esse um tema importantíssimo, interessantíssimo, mas ele tem algumas dificuldades, algumas complicações que eu quero tratar antes da gente ler o texto da Bíblia. Então é o seguinte, quando a gente se aproxima desse tema, a gente lembra uma coisa importante. A Bíblia chama Deus do Deus de toda graça. Então Deus, ele é um Deus de graça, de misericórdia, de perdão, de amor, de salvação. A Bíblia também diz que Deus não muda. Deus é imutável na sua natureza, no seu caráter. Então a primeira coisa que a gente já conclui a partir dessas duas informações é que o fechamento da porta da graça não é uma mudança no caráter de Deus. Deus não muda. Ele não deixa de ser um Deus de graça. Vocês estão entendendo? Fechamento da porta da graça não é isso. Tipo assim, ó. Hoje Deus quer te dar graça. Amanhã Ele não quer mais. Ele não quer mais saber de dar graça para você. A questão não é tão simples assim. Não é uma mudança em Deus. Agora, o que é o fechamento da porta da graça? Deus realizou a salvação através de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso que ele fez. Ele pegou toda a corrupção na política, toda a corrupção na família, toda a corrupção na igreja, toda a corrupção na sociedade e levou sobre si, para poder perdoar o político, para poder perdoar o pastor, para poder perdoar cada um de vocês, os seus pecados. E todos têm pecado. E essa é a mensagem da graça, da misericórdia, da salvação, que pelo que Jesus fez, nós podemos ser perdoados e salvos para a eternidade. Vivemos uma vida sem doença, sem morte, sem pecado, para sempre. Sem envelhecimento, sem maldade, sem injustiça, sem corrupção. Esse é o céu, essa é a vida que Jesus nos comprou numa cruz. Agora, a Bíblia diz que Deus então realizou isso e ele venceu a morte. E aí ele aparece para os seus discípulos e diz assim, olha, vão e preguem o evangelho, mundo inteiro. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Então o que é fechamento da porta da graça? É a atitude do ser humano em rejeitar a salvação, em não crer de forma definitiva. Por que isso é importante? Porque assim, hoje eu prego o Evangelho. A Bíblia é a palavra de Deus, Jesus morreu por você, e muitas pessoas não acreditam, não é verdade? Ah, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito que Jesus vai voltar, eu não acredito na cruz, eu não acredito em nada disso. Daqui 10 anos, essa pessoa que hoje não acredita, se arrepende, se converte, é transformada pelo Espírito Santo, ela vai ser salva. Então nós não podemos julgar hoje quem crê, quem não crê, que vai batizar, que vai ser salvo, não. Vamos esperar chegar lá no céu. Se eu fui lá para o céu, eu cheguei lá. Se você chegou, chegou. Se não chegou, não adianta. Tá bom? Então não vamos julgar hoje. Só Deus julga, só Deus sabe. Agora, permanece o fato. Quem não crer será condenado. Então, existem duas coisas que acontecem na vida de um ser humano que fecham a porta da graça para ela se ela está perdida. Vocês podem me ajudar? O que será que pode acontecer na vida de uma pessoa que acaba a oportunidade de salvação na vida dela? A morte é uma delas. Então é o seguinte, se eu estou perdido, eu não me arrependo, eu não amo as pessoas, eu não amo a Deus, eu não quero a salvação, e eu morro, acabou. Não tem o que eu possa fazer depois da morte para me arrepender, ou para mudar de vida, ou para aceitar Jesus, não. Morreu, acabou a oportunidade de salvação. Existe uma outra, é o pecado contra o Espírito Santo. O que é pecado contra o Espírito Santo? Assim, rapidamente. Pecado contra o Espírito Santo é pecado. A Bíblia diz, onde não há lei, não há pecado. Para que alguma coisa seja pecado, tem que ter uma lei. Então, o pecado contra o Espírito Santo é o seguinte, é a pessoa que mente, tem uma lei de Deus dizendo, não diga falso testemunho, ok? Então, ela está pecando. Só que ela mente tanto que ela ama a mentira, ela não sabe viver sem a mentira, ela gosta da mentira, ela tem prazer em mentir, ela não se arrepende por mentir. Mas isso não é igual aquele caso que eu falei, que daqui 10 anos ela vai se arrepender. Não, ela não vai se arrepender. Quando a pessoa chega nesse ponto em relação à mentira, ela pecou contra o Espírito Santo. Nós não podemos julgar aquele cara lá, mente, pecou contra o Espírito Santo. Não. Não sabemos, porque daqui 10 anos ele pode se converter. Mas Deus sabe a pessoa que é assim e que não vai se arrepender e que tal. Estou falando o exemplo da mentira. Existem outros exemplos. Pecados em relação ao sexo, ao dinheiro, à guarda do sábado, à idolatria, a falar o nome de Deus em vão. E todos os mandamentos de Deus. O pecado contra o Espírito Santo pode acontecer em relação a qualquer um desses mandamentos. A pessoa peca tanto, não se arrepende e ela não vai se arrepender. Ela pecou contra o Espírito Santo. Fechou a porta da graça. Ela não vai ser salva. Ok? Essas são algumas das coisas importantes para a gente conversar em relação a esse assunto. Uma outra coisa importante é o seguinte. O livro do Apocalipse, ele está construído sobre uma série de vários eventos divididos em 7 partes. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, várias divisões em 7. Então, você está com a Bíblia aberta em Apocalipse? Olha o capítulo 2. Dá uma olhadinha no verso 5. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho assim como é que a gente constrói esse entendimento que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, Apocalipse capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz assim. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, olha só, na primeira carta ele diz, olha, eu venho a ti, eu vou vir. Na segunda carta, não existe uma indicação igual a essa. Então, pula aí a carta de Esmirna, e vai para o capítulo 2, agora o verso 16, que é para a carta de Pérgamo. Aí ele diz assim, olha, portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você percebe que aqui já tem uma progressão. Olha, eu venho a ti, você não sabe. Aí nessa aqui, ó, eu venho a ti sem demora. Ele não está chegando mais perto? Olha só agora o capítulo 2 ainda, o verso 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Mais uma, ele está chegando perto. Olha, eu vou vir a ti. Eu vou vir sem demora. Guarda o que você tem até que eu venha. Ele está deixando a gente nessa tensão que ele vai voltar. Capítulo 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiardes, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei a ti. Aqui já é uma outra ideia, olha, eu vou vir, se você não vigiar, eu vou voltar na hora que você não entende, eu vou vir igual ladrão. Interessante. O que mais? No próprio capítulo 3, agora no verso 11, o que ele diz aí? Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E então chega no capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta. Vocês estão percebendo a progressão? Ó, eu vou vir sem demora, guarda o que você tem até que eu venha, eu vou vir igual ladrão, eu venho sem demora, estou às portas. Então essa é uma das ideias que a gente usa para dizer o seguinte. As divisões em 7... 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, mas especialmente dos capítulos 1 a 12, 1 a 11 e 19, né? A primeira parte, elas são paralelas, então a primeira igreja corresponde ao primeiro selo e à primeira trombeta. Então, aí fazendo para o fim, né? A sétima igreja corresponde ao sétimo selo e à sétima trombeta. E elas correspondem a 7 períodos da igreja, sendo que o sétimo é o último período. E nós cremos, estudamos inclusive hoje na lição da Escola Sabatina, que nós estamos vivendo no último período, no sétimo período, e Jesus vai voltar, está às portas, ok? Essa é a ideia. Então, com isso em mente, abre a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Então, olha, lembra lá do que acontece o fechamento da porta da graça. É ou com a morte ou com o pecado contra o Espírito Santo. Então, Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, a Bíblia diz assim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora vocês têm que entender uma coisa. Lembra por que eu disse que a porta da graça não fecha na volta de Jesus? Por quê? Porque a Bíblia diz que quem receber a marca vai beber o cálice da ira de Deus. Então, a partir do momento que o mundo recebe a marca, aqueles que vão para o pecado, aqueles que escolhem o diabo, aqueles que adoram a besta, aqueles que escolhem o mundo e recebem a marca, não tem mais graça, misericórdia, salvação. Por isso que a porta não fecha quando Jesus volta, mas ela fecha antes. Quando cada um toma a sua decisão. Olha, vai ser fiel à lei de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, ou vai adorar a besta e etc. Então essa é a ideia. A partir disso, volta um pouquinho aí para o capítulo 8, verso 5. E nós vamos ler quatro textos do Apocalipse, que nós atribuímos diretamente à ideia do fechamento da porta da graça. Eu vou ler todos os textos e depois a gente vai terminar conversando sobre eles, tá bem? Então, capítulo 8, verso 5, a Bíblia diz assim, e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve vozes, relâmpagos e terremoto. Adiante, o capítulo 15, versos 5 a 8. Hoje nós vamos ler muitos textos, né? Já lemos e vamos ler mais alguns ainda. 15, versos 5 a 8. E a Bíblia diz assim. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Texto pesado também, interessante. Capítulo 16, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E o capítulo 22, verso 11, vamos ler o verso 10 também para contextualizar, diz assim. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. Então esses são quatro textos que nós cremos que se aplicam diretamente à ideia do fechamento da porta da graça. Que são paralelos. Então são quatro textos espalhados pelo livro todo, capítulo 8, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 22, que tratam da mesma ideia, do mesmo momento histórico. Então o primeiro deles, né, o anjo toma um incensário e e atira para a terra. O incensário, então, é o símbolo das orações, do altar, que estavam diante de Deus. E a Bíblia fala, né, dessas orações no livro do Apocalipse. Então, essa atitude do anjo, pegar um incensário e jogar, evoca uma ideia assim, olha, quem está perdido já não vai mais receber oração. Porque qual que é a ideia do Novo Testamento? Jesus morre, vence a morte, sobe para o Pai. O que que ele faz diante do Pai? Ele está no santuário celestial, intercedendo por nós, orando por nós. Então assim, olha, Pai, pastor Ezequiel é um pecador. Ele tem problemas, Pai. Ele tem dificuldade com amor. Ele não sabe amar as pessoas como ele deveria. Pastor Ezequiel, às vezes, fala bobagem no sábado, Pai. Pastor Ezequiel, ele tem problemas com isso, com aquilo, sabe? Pastor Ezequiel é um pecador. Então, o que que Jesus faz? Pai, eu morri pelo pastor Ezequiel. Envia o Espírito Santo para fazer ele se arrepender de qualquer pecado. Da mentira, da imoralidade, em relação a qualquer coisa, falta de amor, falta de fé, alguma transgressão. Eu estou usando exemplos gerais, mas vocês estão entendendo. Qualquer pecado que eu tenha. Então, assim, nessa intercessão, ele envia o Espírito Santo. Se eu me arrependo, ele me perdoa, ele me transforma, ele vai tirando da minha vida a mentira, a hipocrisia, a falta de amor, falta de fé, etc. Então, eu vou sendo transformado. Se eu fechar o meu coração, não, o que eu quero é pecado, é coisa errada, eu vou me afastando do Espírito Santo, até eu chegar ao ponto de pecar contra o Espírito Santo. No caso disso acontecer. Então é uma coisa ou outra. Ou eu vou sendo transformado para melhor, ou eu vou sendo afastado para pior, para perdição. Isso acontece com todo mundo. E Jesus intercede por nós com paciência, com longanimidade, por todos nós. Só que chega uma hora que ele joga o incenso, ou seja, acabou a intercessão. Estão entendendo a ideia? Agora acabou, agora todo mundo tomou a decisão. Um recebeu a marca da besta, outro recebeu o selo de Deus. É isso. Aí acontece aquilo que a gente lê lá no capítulo 15. Então os sete anjos se preparam para receber ali as taças das últimas pragas, da ira de Deus e tal. E ele diz assim, né? E ninguém podia penetrar no santuário até que as pragas fossem consumidas. Qual que era a ideia? No santuário de Israel, era lá que pegava-se o sangue do cordeiro e administrava o perdão dos pecados. Como é que recebia o perdão do pecado lá no Antigo Testamento? Eu ia lá no santuário, matava o cordeiro e dizia assim, ó, Senhor, eu menti. Puf, mata o cordeiro, arranca a cabeça dele. Por causa da minha mentira, o cordeiro dava vida. O sacerdote pegava o sangue e levava para dentro do santuário e dizia, olha, Pai, esse sangue representa a mentira do pastor Ezequiel. Então, olha, perdoa ele, porque derramou sangue para perdoar. Quando a Bíblia diz, então, no Apocalipse, que ninguém vai poder entrar no santuário, é que esse processo terminou, acabou. Quem recebeu o perdão pelo sangue do cordeiro, recebeu. Quem não recebeu, não recebe mais. Estão entendendo a ideia? E aí, Apocalipse 16, 17, feito está. Quem é imundo? Quem é sujo? Continue sendo. Quem é santo? Quem é justo? Continue sendo. E aí se divide a humanidade, aí caem as últimas pragas, certo? Caem as pragas sobre os adoradores da besta, úlceras, pragas, trevas espirituais, toda aquela ideia das últimas pragas, e então Jesus volta. Agora, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do fim. Quem é justo continue sendo justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia é um livro interessante, né? Se você não tratar a Bíblia nos próprios termos dela, você não crê na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro meio complicado. Ela diz que não tem um justo sequer, mas quem é justo continua justo. Interessante. E a Bíblia diz assim no Salmo, né? E os justos louvem ao Senhor. Já tem mais de um, né? Um plural, né? Interessante. Aí você vai se aprofundar nesse tema, você vai entender o seguinte. Ninguém é justo por si mesmo. Ainda que hoje eu não peque, eu não peco, eu amo todo mundo, eu não minto, eu não adoro imagem, eu não falo o nome de Deus em vão, eu não tenho problema com pecado. Ainda que isso acontecesse hoje na minha vida, existem todos os meus pecados do passado. Ninguém pode dizer que nunca pecou. O único que nunca pecou foi Jesus. Todos os outros pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ninguém é justo em si mesmo. Mesmo que eu seja correto daqui para frente, eu sou um injusto, porque eu já pequei algum dia na minha vida. E eu mereço a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aí o que que acontece? Jesus, que ele sim foi justo de verdade, perfeito, sem pecado e santo, ele carrega sobre si os meus pecados. E aí, pela fé nele, eu sou justificado. Eu sou coberto com uma justiça que não é minha. Então, ao mesmo tempo, eu sou justo e eu não sou. Por mim mesmo, eu não sou. Mas estando em Cristo, eu sou. Então, se eu estiver em Cristo, eu vou continuar em Cristo após o fechamento da porta da graça. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Certo? Ele não vai deixar de estar com a gente porque fechou a porta da graça. Fechou a porta da graça para quem? Para quem recebeu a marca. Para quem adorou a besta. Para quem não se arrependeu. Para quem pecou contra o Espírito Santo. Não é que a partir do fechamento da porta da graça, nós vamos nos salvar a nós mesmos. Pela nossa justiça, pela nossa perfeição, pelas nossas boas obras. Salvação, irmãos, sempre é pela graça de Deus, mediante a fé, e isso não vem de nós. Estão entendendo? Essa é uma mensagem importante ou não? Eu fico muito feliz de poder trazer essa mensagem para vocês. Pensa um pouquinho na tua vida hoje. Pensa um pouquinho, assim, nas transgressões, nos erros, na falta de amor, na falta de fé. Assim como eu disse que eu tenho, que eu sou pecador. E vamos nos colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não quero ser um imundo, continuando a ser imundo. Eu não quero ser um sujo, continuando a ser sujo. Eu quero te entregar, Pai, o meu pecado, seja ele qual for. Cada um de vocês tem o pecado de vocês, eu tenho os meus. Vamos entregar os nossos pecados para Deus e dizer assim: Senhor, nos purifica. Nos prepara para esse momento onde o mundo vai se entregar ao diabo, Pai. E nós temos que ser fortes. Porque quem não receber a marca, não compra, não vende. Vocês já pensaram quanto é pesado? As implicações disso para uma vida hoje? Se isso acontecesse hoje? Quantos não iam se curvar diante do dinheiro para ter o que comer? Mas sabe, irmãos, quem nos dá de comer é Deus, irmãos. É Deus que vai sustentar cada um em todos os momentos. Então vamos entregar os nossos pecados e vamos pedir para Ele força para viver até que esse momento chegue. E que quando esse momento chegue, a gente não se curve a esse mundo, ao diabo, ao pecado, mas que a gente se curve somente diante do Deus verdadeiro. Se você quer essa experiência, enquanto Ramon canta, se coloque em pé, faça a sua oração pessoal, se entregue a Deus, e nós vamos terminar depois em oração no final. Deus te abençoe, amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus, vamos orar assim como estamos. Papai do céu, eterno, querido, maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, Pai. A tua graça é a única razão de nós existirmos, Pai. E nós dependemos inteiramente dela para que o Senhor perdoe os nossos pecados, transforme o nosso coração e coloque a tua lei na nossa mente e na nossa vida, Pai. Nos ensine a te amar, nos ensine a amarmos uns aos outros. Nos ensine a sermos diferentes do que temos sido até hoje, Pai. Nos ensina a sermos mais vibrantes na missão, na oração, na adoração. E acima de tudo, Pai, dá-nos a Tua paz, o Teu poder, o Teu amor. E nos prepara, Pai, para tudo o que vai acontecer nesse mundo, Pai. Nos prepare para as dificuldades em relação à saúde, ao dinheiro, à igreja, a tudo mais. E que assim, Pai, o Senhor cuide da gente e nos ensine, Pai, a vivermos em fidelidade até o Teu retorno, Pai. Dá-nos a Tua paz e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.